Lancei minha sorte na estrada, e toda vez que o sol cruza o céu, eu sou seu, meu Jesus. Meu papel cada dia é tentar ser melhor. Tem lágrima misturada com meu suor, e olha só o que foi que aconteceu. Levo até agradecer, porque Deus escolheu com humildade e a disciplina do sermão que mãe me deu. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Mãe deu a senha, meu cavalo já tá pronto. Em cima da selha eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Isso não tem nada de bater. Pra quem é guerreiro, pra quem bata a batalha todo santo dia. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina, dois irmãos de mãe me deu. Só quem tá feliz, põe a mão em cima. Eu vou. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. Pego a chave, come água, tá em brasa me esperar. Eu vou tomar na vaquejada. Pessoal e uma galera animada que gosta. Oi, mas eu tô perdido nas curvas de uma morena. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita, a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Cadê as morenas bonitas de Recife? Joga a mão em cima. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. Eu vou colar na vaquejada. Mas o pessoal e uma galera animada que gosta. Muito obrigado por você se ver. Isso é pegada de batida. Essa música é pra você que vai pra batalha todo santo dia. Pra você que não deixa de contar com Deus que tá no céu. Que esse meu sonho tá sendo realizado hoje. Muito obrigado, velho. Se você tem um sonho, não deixa ninguém debochar dele, não. Seu sonho é grande. Foi Deus quem plantou no seu coração. Quem tá comigo, levanta as duas mãos pra cima. Fala assim, ó. Meu Deus, eu confio no sonho que o Senhor tem pra minha vida. Eu confio no sonho que o Senhor tem pra minha vida. Porque quando a gente vai pra batalha é só nós e ele. É aquela coisa impossível acontecendo mais uma vez. Pra gente fazer por quem ama. E a gente nunca deixa de contar com Deus que tá no céu. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu. Defendeu! Aí! Segunda-feira com certeza eu tô por cá. Gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Eu vou colar na vaquejada. Olha que o pessoal casa. Muito obrigado por nos receber. Isso é pegada de Brasil. Em nome de SS Rancho, Porto Mina de Vaquejada. Lá vem ele que se apresenta, decide representando a capital da irrigação no semeado pernambucano. Meu amigo, meu irmão, Giovanni Sanfoneiro. Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro. João Gomes está na voz, que minha linda. Eu te notei, cê me notou. Clima do bom, papo rolou. Como esquecer o seu beijo? É que ele me bagunçou. Eu me apaixonei, não tem jeito. Vaqueira assim me conquistou. Vem pro meu cafofo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Por seu momento, sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Vem pro meu cafofo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Por seu momento, sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Vambora! Pegada de vaqueiro. Eu te notei, cê me notou. Clima do bom, papo rolou. Como esquecer o seu beijo? É que ele me bagunçou. Eu me apaixonei, não tem jeito. Vaqueiro, cê me conquistou. Meu cafofo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo. Por seu momento, sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Vem pro meu cafofo, deixa o vaqueiro louco. Tira o meu chapéu, não brinca com fogo. Por seu momento, sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Por seu momento, sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Simbora Recife! Vai! Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro. Quem tá afim de dançar um piseiro aí? Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua. Abri mão de tantas coisas por você. Eu agi na emoção, tava cego de paixão. Era Deus no céu, você no chão. Só que você não valorizou. O meu coração acordou. Joga a mãozinha em cima. os corações apaixonados. Canta assim: como faz pra voltar no tempo? Desbeijar seu beijo, acabar meu sofrimento. Como faz pra não te querer mais? Você foi embora e levou junto a minha paz. Eu só te cheguei, você nem aí pra mim. Até suas amigas falavam que tu não queria nada. Tô aqui na verdade, porque tu zombou de mim. Eu digo, não digo, tô sentindo falta. Nega, só te amei até o último segundo. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Você lascou o coração do matuto. Eu só te amei até o último segundo. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Você lascou o coração. Isso é pegada de vaqueiro. Fala pra mim como faz pra eu seguir minha vida tranquilo, pensar no futuro e nunca mais lembrar do passado. Lembra de nós não, lembra da tua mancada, sempre me culpava sendo que eu nem tava errado. Perdi meu tempo em vão, desmontou meu coração, montei de novo tipo um carpinteiro. Segurei tua mão e no meio da noite eu beijava esse teu corpo inteiro. Tua pele, teu cheiro, teu cabelo, nem tinha tanto dinheiro, mas vivia como nós sonhávamos. Meus amigos diziam que tu não valia nada, eu achava que era o que eu precisava. Tô vivendo muito, tô contando grana, fruto do meu desempenho. Tô rodando o mundo, nem diz que me ama, paciência eu já não tenho. Tô vivendo muito, tô contando grana, fruto do meu desempenho. Tô rodando o mundo, nem diz que me ama, que paciência eu já não tenho. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Cê lascou o coração do matuto. Pegada de vaqueiro. Se lascou o coração do matuto. Pros corações apaixonados, estávamos esperando vocês. João, no travesseiro e eu senti, de repente um vazio. Levante quando olhei, em frente à porta era você. Quase não acreditei. Você voltar. lencinho incompleto, passando a mão no seu cabelo. Esqueço que a hora passa em vento, modo de ficar por muito tempo. Seguro na tua mão e me contento, fazendo isso durar por toda a vida. Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você, amor. Preciso de você o mundo inteiro. E agora que já sabe dar um jeito, eu vou esperar você, amor. Pode ser o tempo que for, que eu tenho a eternidade aqui comigo. Eu vou esperar você, amor. Pode ser o tempo que for, que eu tenho a eternidade aqui comigo. Pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero sentir um namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo esse beijo, quando te vejo acabo com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. E tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Pros corações apaixonados, vem. Isso é pegada de vaqueiro. Jogou me na voz. Meu pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser seu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, faz isso, aquilo, felicidade. Vem matar logo de beijo, quando te beijo acabou com a saudade. Quem sabe canta, tô querendo te beijar de novo. E tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. A gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu querendo te amar de novo. O teu beijo me vai. E tudo que a gente já fez foi pouco. Pra quem vai beijar na boca hoje, menina? Isso é pegada de vaqueiro. Top evento, Tapajós Produções, Simbora Recife. Isso é pegada de vaqueiro. Isso é pegada de vaqueiro. Quando cê vai perceber que eu lutei pra estrear, que era ao meu lado, eu sei. A minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra estrear, que era ao meu lado, eu sei. A minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado, mas não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de dentro da vida. Só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Tô precisando de dentro da vida. Tô nem aí pra rolê. Tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Vai. de mim que eu lutei pra assistir. Quero ao meu lado assim. A minha fama não é boa, o povo me chama de bicho safado, mas você vai perceber que eu lutei pra assistir. Quero ao meu lado assim. A minha fama não é boa, o povo me chama de bicho safado, mas eu não quero mais essa vida de pá. Tô precisando de nego, não vi. Só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Tô precisando de nego, não vi. Tô nem aí pra rolê. Tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Larga tudo e vem viver. Pros corações apaixonados, pra dançar colado.